caro 1 9, o CNH 2 2 4. O grau 8 9. Livre pouso 3P 5 5 no 5. Em redução para 1909. 1909 0 9. Motor na escuta do Tango Mac Tango Mac Golf. Tango Mac Golf, vocês. Tango Mac Golf, solicita autorização de reboque da posição 08 para a posição 12 remota do Pat 1. Tenha 2.000 pés, ajuste no 019. Se redução para aproximação, vai seguir tráfego da passaria dos 7 milhas e meia frente na aproximação final. Afirmativo, está reduzindo e monitora o tráfego na frente, descendo para 2000, 6224. Afirmativo, autorizado, sinal ILS, com o localizador 6224. 6224. Gente, aguarde pista livre. Aguardando, 7. Valor 3305, puxa acionamento, gate 6. 3305, no meia dúzia, aguarde para o puxa acionamento. Gente, no meia dúzia aguardando, 3305. O 3178 está chegando a Juliette. 3178 autorizado esquerda para o portão da área remota. Da remota, pela instituição, 3178, obrigado, boa noite. 5515, solo ao 05, direita, táxi até o pátio 3, na minha escuta. Direita, pátio 3, na sua escuta, 5515. 57 no meu Webjet, vento 180 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado, Webjet no B. ILS, passarei do 9808. 808, complete final ILS, chame a torre 11895. Até logo. Liga o táxi à direita até a ponte de espera, chame pronto a decolagem. 3305, autorizado acionamento, pushback, chame táxi. Autorizado, chamará pronto para táxi. 57 no meio, solo aos 07, livre à direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, mantenha minha escuta. Então, livre Alfa, Kilo, pátio 3, mantenha escuta. Torre, Salvador, boa noite, voo na 074, tem informação Alfa, posição 2. 10074, aguarde cópia um minuto. Aguardando. Torre de Salvador, boa noite, passarei do 9808, passou Simbra, trem baixo. 9808, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 mais. Livre pouso, 7. O Tango Mike Golf está autorizado o reboque na área remota, na minha escuta. Autorizando o reboque, Tango Mike Golf, na sua escuta. Jané 6224, complete final LS, torre 11895. Vai completar com a torre 11895, 6224, até já. Roger Chané 6224, está estabilizado no localizador. Ciente 6224, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda 6224. Confirme? É o caminho 26, confirme. Ciente, mantém o mantimento. No solo aos 10, livre à direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, na minha escuta. Livre à direita, via Alfa, chama na Juliette, na sua escuta. Para o táxi, o TAN 3305 está com 173 a bordo, 3:20, alternando Natal. Aguarde, 6224 livre pouso, vento 180 graus, 14 nós, pista 10, através da direita, o vento. 6224, livre pouso. 3305, está autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio e Índia, chame pronto a decolagem. Via Pátio e Índia, chamará pronto para a decolagem, 3305. Autorizado, alerta, mantém 10. E 9808 ingresso até o através do 612 aguardando a coordenação. Até o através do 612, 9808. O Tango Mike Wolf na escuta? Tango Mike Wolf na escuta. Ok, aguarde para continuar rebocando, que eu vou autorizar uma aeronave da passarido para entrar na área remota, ok? Ok. 6224, solo ao Zulu 2, direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Tá saindo, vai pela Alfa para o 01, 6224. O Passarinho, ingresse no pátio com cautela, observe a aeronave que está recuada no reboque, tem condições de prosseguir até a área remota? Para 14, eu acho que... Para remota 14, acho que não, né? Pela previsão da sua aqui é a 13, ok? O dano no reboque está na frente da 13 ou não? Então, estando o reboque, ele vai para que sobrar lá. A sua posição prevista é a 13, que é do lado daquele tanque que já está parado lá. Eu só quero saber se tem condição de passar à frente desse que está para o reboque ainda. Avisa o cubalizador já, tem condição, 9808. Então está livre estacionamento na escuta tentando as aeronaves. Ok, obrigado. O azul livre decolar, vento 1, 80 graus, 10 nós. Iniciando azul, 4, 2, 8. Estimativo, já vou parar 4 minutinhos só. Ok, obrigado. Tango Mike Golf está autorizado continuar o reboque observando a aeronave da passareta. Autorizado procedimento de reboque e tentar no visual do passareta. Tango Mike Golf. 74 para cópia. Prossiga na escuta. Autorizado, Guarulhos 360 nível via Pesulu no meia, Belo Horizonte. Decola da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda e depois voa Bridge. Aciona 5441, controle 20, decima 8. Fique autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0. Saída da El, transmissão Leda. Voltando para aeroporto 5441. Aeroguia 1-6, gol 1-0-7-4. Afirmativo, depois de Leda voa Bridge e o controle 208. 208, após Bridge, gol 1-0-7-4. Chão tracional, 4235, decola o Zulu 5, controle 208. Controle agora 208, 4235, boa noite, senhor. Salvador, 3305, ponto 0, pronto. Pronto, está autorizado, alinhar e decolar, vento 1-80 graus, 1-2, não é? Alinha decola, 3305. 24, esquerda, autorizado, portão 1. Esquerda, para o portão 1, 6234. Mantenha 360, saída da Elva, azul 4235. Sim, sem restrições para o nível de voo 360, azul 4235. Salvador, aqui é o Tango Mike Golf, tomando o cara de reboque na remota 12. Ok, Mike Golf, gente. Decola 18, controle 208. 208, tá 3305, boa noite. Olha, boa noite, tá 3305. Ah, 3305, subiu, mantenha 330, sai da PUCA. Para o 330, sai da PUCA, solicita coordenar o 350, tá 3305. Aguarde coordenação. Guarda. A 3305 autorizado no nível final, 350. Sente, autorizado 350, tá 3305. 3305, solicita que voe direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, gente, tá 3305. Está autorizado, puxa, chame táxi. Passar a táxi, voo no 074. Tango 150, azul 4235. Chama centro em 125, 1 noterno 13325. Azul 4235. 125, 1 e 13325, azul 4235. Boa noite, senhor. Boa noite. 3305, passa nível 150, chama o centro em 12685, alterna 12545. 2685 ou 12545, da 3305, obrigado, boa noite. Boa noite. Táxi, o Gol 1074, 183 a bordo, autonomia de 3 horas e 35, alterna Galeão. Etagem do táxi à direita, confirma o seu POV. Boa noite, 13. Ciente, chame no ponto de vela pronto. Camará. Autorizado, 074, alinhar e decolar, vento 180 graus, 109. Ali decola, Gol 1074. O 74 decola os 29, controle 208. 208, pô. Controle Salvador, boa noite, eu vou na 074. 074, boa noite, submarino 360, saída da El. Direção 360, saída da El, gol na 074. Controle gol na 074. Salvador, gol na 074. Prossiga. Efetua desvio à direita pro 140 para evitar formações. Gente, está livre de desvio. Gol na 074, gente, precisar de desvio. Após o desvio, vou ir direto, Leda. Gol no 074. Após o desvio, direto, Leda, gente. Salvador, passarelo 9808, formação alfa. Confirme. Passarelo 9808, formação alfa, autorização Juazeiro do Norte. Aqui eu estou ciente, eu tenho um plano seu aqui que estaria vencido, o horário de 00h20 já são 01h30, sabe dizer se foi feito o guadalhado? Vai verificar com a companhia, obrigado. Quem chega com a companhia, retorna, por favor. Valeu. Oi, Salvador, boa noite. Você é 6224? 074, na Progileta. Gente. 6224, agora o destino Aracaju, solicitado é o 230. Ok, ponto 4. Exato, Aracaju 230, via Golf 677, decola da 190, curva à direita, com essa curva à esquerda, na saída Puca, Jamo e depois voa para Aracaju. Aciona o código 5450 e o controle de frequência 120.8. Aspira um ativo, então. 230 autorizado Aracaju. Decola da 190 com curva esquerda na Puca Jamo após Aracaju. Pela Golf 67.